caros ouvintes. Muito bom dia a todos. Começa agora mais uma edição de Azul Turquesa. É quinta-feira, dia 23 de junho de 2016, e eu sou o Carlos Bonaparte. Espero que a sua quinta-feira tenha começado bem. A ideia é exatamente essa. Quinta-feira pode ser um dia de magia. Depende de como o próprio ouvinte procure senti-la. Quinta-feira pode ser um dia de tudo e de tanta coisa que é quase impossível descrever o que é que pode acontecer numa quinta-feira. Há, todavia, uma coisa que é certa, ou parece certa. A noite de quinta-feira é mágica. Se assim não fosse, para os estudantes não seria, muitas vezes, a noite universitária. Não. Não é só porque depois na sexta-feira se vão embora. É porque a noite de quinta para sexta tem qualquer coisa de especial. Mas não é só a noite de quinta-feira. É a manhã de quinta-feira. É a tarde de quinta-feira. Talvez, de alguma forma, é aquilo que nós quisermos que ela seja. Tenha um bom dia com o Canal 1. Thank you. E é assim que vamos seguindo nesta manhã de quinta-feira. Aquele dia em que dá vontade de sair, ir ao teatro, ou então sair e saber que vamos ter uma programação que começa a ser diferente, uma programação que basicamente vai começar a marcar a chegada do fim de semana. Bom, uma programação muito suspeita, já que hoje, dia 23 de junho, vamos ter São João. Pelo menos em várias cidades, em vários distritos do país. Hoje vai ser dia de orvalhadas. Vamos ter madrugada fora, gente nas ruas a festejar. Mas mesmo que dia 23 de junho não fosse, mesmo que esta quinta-feira não fosse uma quinta-feira, seria sempre a quinta-feira seguinte ou antecedente. Algo de único, algo de especial. Eu que o diga, que sei muito bem como é que era nos tempos de escola. Quinta-feira era o dia em que tinha de acontecer. Era o dia mágico, era o dia em que tudo podia dar certo ou não. Mas eu não podia ficar sem viver a minha quinta-feira. E era efetivamente uma noite mágica. Era efetivamente um entardecer com algo de incrível. Até amanhã, a própria manhã tinha o seu quê de especial. Faltava saber o quê. Mas que tinha? Tinha. Bom dia, ouvinte. Thank you. Thank you.

E pronto, ouvintes, depois de uma falha de energia que deitou um pouco por terra o nosso sistema, mas já cá estamos, é a altura de terminarmos esta edição do Azul Turquesa. Não se esqueça, faça desta quinta-feira qualquer coisa de brilhante. Porque é assim que deve ser a sua quinta-feira. Brilhante. Mágica, como todos os dias da sua vida. E quando não for possível, lembre-se. Amanhã começa um novo dia. Eu, Carlos Bonaparte, vou ficar por aqui agora, mas desejo-lhe a continuação de uma ótima manhã. Claro, também na companhia do Canal 1. Mas recordo-lhe que há outros programas que vão acontecer ao longo do dia no Canal 1, na Rádio Antena Web, na Antena Web Informação, enfim. Motivos que espero sejam do seu agrado. Uma ótima manhã e até amanhã às 9 horas. Bom dia. Thank you.